Esse DJ é o bicho. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Vai! Eu tava em casa, pensando em você. O som de balada que você ouviu era só a TV. Já que eu mudei, vivi com você, mudei. Então viaja que eu tava na cachorrada, cê tá muito emocionada, que dentro que recuei. DJ Gilberto, o DJ que é o bicho. Vai mentindo, mas eu quis o que acredite. Eu tenho porta, eu tenho vida. Eu tenho porta, eu tenho vida. Tropa na portaria, de drink pra tu dormir. Vai mentindo, mas eu quis o que acredite. Eu tenho porta, eu tenho porta, eu tenho vida. Carretinha quebra tudo. Play.